no chão, pela veia secada a mão. Mais do que produziu, gastou, ao custo da sua força secou. Conta cada calão nascido, cada bacuri que brotou. O medo de um passado ferido, o sonho que o Ari revelou. Espalhada no chão. Segredo que o Ari escondeu.